tema hoje a ser colocado aqui é o perdão na cura. Então, vejam bem, é o perdão na cura, não é o perdão da cura. Perdão na cura. Vamos falar antes, em primeiro lugar, vamos falar do perdão. Todo mundo sabe o que é perdão. É, vem do verbo perdoar. Será que nós que estamos aqui hoje, e eu me coloco, nós nos colocamos, porque eu não estou aqui sozinho, no meio também, será que nós realmente sabemos perdoar? Será que nós temos dentro de nós um verdadeiro sentimento de perdão e que a gente possa perdoar as ofensas? Aquela oração lá do Pai Nosso, né? Perdoai quem nos ofendeu, assim como nós perdoamos. Então, será que nós temos isso dentro de nós, apesar de virmos de uma casa espírita, apesar de irmos na missa, apesar das pessoas que vão nas igrejas evangélicas, será que essa lei suprema de Jesus, que é o perdão, será que isso está dentro de nós? Como é que funciona isso? Ou será que dentro de nós ainda existem ressentimentos, mágoas, ódio, desejos de vingança? Porque são outros sentimentos negativos que o ser humano, tal como ele é, às vezes, por algum motivo, tem esse tipo de sentimento negativo, principalmente os desejos de vingança. Então, partindo agora para o lado da cura. Como é que nós vamos obter uma cura, seja ela uma cura física, do nosso corpo físico, seja ela uma cura emocional, ou uma cura, de repente, de um afastamento de um espírito, de uma entidade obsessora, ou de uma cura emocional, depressão, ansiedade, ou de uma cura mental, que é mais difícil, porque as pessoas que vieram e nasceram nessa atual reencarnação, cada um deles, vieram por algum problema mental, por problemas kármicos. Aí já a coisa muda um pouquinho. É muito difícil obter a cura, mas existem tratamentos e tal. Hoje, por exemplo, de pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com outras síndromes, que lhes tira, digamos assim, a possibilidade de caminhar, a possibilidade de se governar. Esses, de repente, talvez não consigam a cura, mas eles conseguem, através do perdão, obterem uma melhor qualidade de vida. Através da ajuda de escolas especiais, como a APAE, terem uma vida melhor, se entenderem melhor, se acalmarem. Bom, mas quanto à cura física? Bom, a cura física, se eu tenho um problema, eu tenho uma úlcera no estômago, ou uma gastrite que não acaba mais. Será que se eu tenho esses sentimentos negativos, de ódio, de inveja, de raiva, de ressentimento, de mágoa, será que eu vou me curar, apesar, às vezes, do médico lá te fazer o corte, te tirar a úlcera, ou te dar comprimidos para tirar a gastrite, ou te dar medicamento para fazer isso, medicamento para fazer aquilo? Será que nós vamos melhorar? Tem pessoas que vieram com uma, que operam uma úlcera e daí 3, 4, 5 anos, 10 anos tem uma outra úlcera. Por que isso? Porque essas pessoas não mudaram a maneira de pensar. Essas pessoas continuam ainda pensando no negativismo. Eu conheço, porque já tenho 61 anos, né? Então a gente conhece já, 30, 40 anos atrás, pessoas entre irmãos ou irmãs, o pai ou mãe, o filho e filha, contra a mãe ou contra o pai, que não se falam durante 30, 40 anos, que não se encontram, que não se respeitam, que falam mal um do outro, da própria família, que é a família consanguínea. Mas eles vieram nessa existência, gente, porque numa outra existência eles eram inimigos. Mas os pais aqui, nesse ponto, pecaram. Por quê? Porque talvez eles não tenham tido a força de vontade ou a capacidade de conseguir resolver esses problemas kármicos de uma outra existência. Por quê? Porque talvez foram fracos. Ou talvez porque eles tenham vindo através da expiação, que a expiação é uma reencarnação compulsória. Tu vai por obrigação. Como é que nós vamos obter a cura? Se a pessoa entra aqui dentro, toma passe individual, e ela tem dentro dela desejo de vingança, raiva, ressentimento. Bom, ela vai se aliviar um pouquinho. Mas se essa pessoa sair daqui e continuar com esses mesmos desejos de vingança, esses mesmos desejos de ir, digamos assim, contra aqueles que talvez um dia lhe fizeram mal ou falaram mal dele ou dela, vocês acham que o obsessor que está com eles vai ser doutrinado? Ou a obsessora que está com essa pessoa vai ficar aí dentro da sala para ser doutrinada? Não! Ela vai voltar junto com essa pessoa, porque essa pessoa vibra exatamente na mesma frequência do que o obsessor. E alguns obsessores, eles se tornam obsediados de tanto ódio que o encarnado tem. Existem livros do André Luiz, eu não me lembro o nome, mas eu li bastante livros do André Luiz, nós lemos bastante, que, às vezes, os obsediados são os espíritos que estão do nosso lado. Muitas vezes por causa do quê? Da nossa raiva, do nosso ódio, do nosso desejo de vingança, da energia que a gente pega e exala por todos os lados, gente. Como é que nós vamos obter cura se nós não tivermos dentro do nosso coração o perdão, gente? A afabilidade, a paciência, gente, a humildade é a primeira grande lei de Jesus, a humildade. Por que não perdoar? Por que não resolver os nossos problemas agora, nessa atual encarnação? E por que deixar para outra? Porque hoje, se nós tivermos alguém que talvez um dia nós discutimos, ou algum dia, de repente, plasmamos uma ideia que nós não se damos mais por causa de algum motivo, e que talvez a gente nem tenha discutido, mas que eu pensei uma coisa, ele pensou outra, e a gente pam, e ninguém mais se falou durante anos. Por que não resolver esses problemas nessa encarnação? E conversar com essas pessoas? E chegar e dizer assim: olha, eu não tenho nada contra ti. E se eu fiz alguma coisa contra ti, me perdoa. Pronto, não justifica nada. Pega e vai embora. O teu coração vai ficar extremamente, o nosso coração vai ficar extremamente aliviado. Nós fizemos a nossa parte. Se essa pessoa que ouviu isso que nós falamos, achar que nós fomos idiotas, ou que nós fomos imbecis ou otários, pedindo perdão e dizer assim que nós não temos nada contra eles, bom, azar deles. Mas nós fizemos a nossa obrigação de conversar com essa pessoa. Então, vamos pensar direito, vamos raciocinar, vamos levar para casa, talvez, um questionamento. Estou eu, ou estamos nós aqui, com o nosso coração, com a nossa mente, cheio de que tipo de sentimentos? É uma pergunta que a gente tenta fazer. Eu faço a pergunta para mim mesmo, muitas vezes. Porque o ressentimento, o ódio, a raiva, o desejo de vingança, provoca úlcera, provoca tumores, provoca problemas de fígado, provoca problemas de pâncreas, provoca problemas, ainda que eu nem sei, eu acho que provoca tudo que é tipo de problema em nossos corpos físicos. Imagine nos nossos corpos perispirituais. Imaginemos todos nós, no momento que nós desencarnarmos, com todos esses sentimentos negativos, de ódio, de vingança, nós vamos estar rodeados por quem? Será que vão vir nossos pais, nossos avós, nossos antepassados nos receber lá na espiritualidade? Não! Quem vai vir nos receber, sabe quem é que são? Os espíritos sofredores, que sofrem e sentem os mesmos sentimentos de raiva, de ódio, de desejos de vingança que nós, que somos os espíritos sofredores. E sabe onde é que nós vamos ir? Não estou querendo assustar ninguém aqui, tá? Mas nós vamos ir para o umbral. E lá nós vamos pagar nossos pecados. Por quê? Porque aqui nós não fizemos aquilo que era para ter feito. Quer dizer, é tão fácil. A lei da causa e efeito, meu Deus, a lei da causa e efeito está lá no Livro dos Espíritos. A lei da reencarnação, todo mundo acho que já leu isso. Se não leram, leiam isso. Porque isso é fenomenal, gente. Aqui a gente tem que fazer o bem, não importa quem. A gente tem que fazer aquilo que Jesus falou. Aquilo que ele deixou, os dois mandamentos que ele deixou. Eliminando todos os 10 mandamentos. Ele deixou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que trabalhar nessa ideia, gente. E olha, ninguém aqui da Casa Espírita é perfeito. Ninguém. Ninguém. Todos nós lutamos dia a dia para que nós possamos ser cada dia um pouquinho, uma formiguinha melhor do que o dia anterior. Então era isso, gente. Muito obrigado.